vontade sair na rua. Pão está na meio das beleza, natureza. Coragem para levantar. Depois de tempestade já te dá bonança. Já não quer celebrar. Esse novo dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais uma hora repleta de boa disposição provinda de África. Por isso, fique aí, fique durante 60 minutos com o bom ritmo e o bom kizomba que eu pretendo levar até si, até sua casa, até onde quer que você esteja. Por isso, boa tarde, fique bem, fique na Onda Nacional. Sans sommeil, parce que pas né pour nous l'amour éternel. Pas moins en chance à vous, mais qu'en moins souris. Si vous l'amour doit savoir, tout ça moins fait pas si mauvais. Choisis, vous tout seul qui fait penser, tout ça qu'a dit que tu fondes caresser. L'amour a des âmes toujours belles, t'as qu'à créer belle âme en ciel. Mais si pas mettre si vrai miel, ou que toujours tout seul. Mandez-moi tout ça ou l'est, si moi paie moi qu'essayer. Mais moi peux pas imaginer, il faut qu'à t'émigrer, baby. Show! ansiedade eu pra me depressa não levar e bancar. Acender o seu gemido. Tempo, ponto, final. Camargo, presente ao final. Dá uma linda história de amor que alimenta a minha vida. Oi, pouco a pouco a gente se amou. Tanto assim que hoje eu não sei distinguir o tamanho do amor que a felicidade me dá. A teu lado vivendo o prazer de sentir o meu corpo no teu. De amor, nasceu de um modo especial, vivendo a louca paixão que a vida nos brindará. Ao beijar a sua boca, ao tocar o seu umbigo, a sentir o seu gemido, oh, no meu ouvido. Então, está a ouvir o programa África Rítmica na Rádio Onda Nacional ou mesmo na Rádio Antena Web. Este programa é diariamente na Rádio Onda Nacional entre as 16 e as 17 horas e na Rádio Antena Web, que produz aos sábados pelas 20 horas um programa semanal. Então, fica aí, fique na companhia e na sonoridade do Kizomba, o ritmo mais alegre provindo de África. Tenha uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, conforme o horário local onde nos estiver a escutar. Oh.

E vamos ficar agora com o som de Copilzouk. Tenha uma boa tarde, já sabe, está na companhia da Rádio Onda Nacional ou da Antena Web, porque este programa é de segunda a sexta entre as 4 e as 5 da tarde, aqui na Onda Nacional em direto e na Rádio Antena Web, no canal 2, aos sábados pelas 20 horas, um programa semanal. Por isso não percam em www.radioantenaweb.info ou aqui na Onda Nacional em www.ondanacional.listens2maroidio.com. Tenha uma boa tarde na companhia da Rádio Onda Nacional. Moi ça faut nettoyer mémoire moins pour tirer souvenir nous aller nous t'écarie souvent nous a passé bon temps ou t'y pas plié longtemps. Nettoyer l'esprit, moi, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner, résigner, ça insensé. Oh, tu me manques, oh, comment chez moi, tu me manques. Oh, tu me manques, oh, comment chez moi, tu me manques. Ça faut moins bouger. Faut vraiment trop parler. Oh, mais moins pas décider. Moi ça faut moins sourire. Mais jouer la comédie. Pas bon moins pas. Mais où ça va, y'a ciel, apprendre à vivre tout seul, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner, résigner. Oh, um jeito que tá mexendo comigo. Baby, vou olhar, tenho um feitiço. Na tua vida vou falar, vou tá mexendo comigo. É tudo na boa, tá mexendo comigo. Não tem mais ninguém, oh, não. Maneira, vou tá mexendo, yeah. Tá mexendo comigo, tá mexendo comigo. É tudo na boa, tá mexendo comigo. Não tem mais ninguém, não, não. Cima, vou tá fala, yeah. Tá mexendo comigo, tá mexendo comigo. Sexy, pra levar bunha a lugar, dambu mogo bem comigo. Por lugar tu pra coxinha, dos passos no estalá. Baby, na bujeito em que embala. Cabo nega não, bebo bem comigo. Bem no enxinte, no xinte, bem mexer comigo. Dos passos no estalá. Baby, na bujeito em que embala. Cabo nega não, bebo bem comigo. Bem no enxinte, no xinte, bem mexer comigo. Tudo bem se bupas, a minta faz incontinência. A mídia tem certeza, a boi mais quente que malgueta. A boa andar caprichado com o estilo da africana. A boa cor bem bronzeado, maravilha de minha terra. É zilha tropical, no tem branca, no tem preta. E eu sou boquita, farinhas pedias, cunhas vídeo. E eu sou boquita, fazem cuscuz de mídio. E eu sou boquita, mexe com a mim, maneguinho. E eu sou boquita. Não importa quem que trazeu, não te preocupa quem que botou. Se você mexe, mexe comigo, oh baby, mexe, mexe. Não te importa quem que trazeu, não te preocupa quem que botou. Se você mexe, mexe comigo, oh baby, mexe, mexe. Ganhas lume, só tá sente dentro de mim. Cabo preocupa, deixa desejo. Controla a emoção, bo bem pra mim. Baby, já mexe com mim. Baby, já fala pra bom. Baby, já mexe com mim. Oh, oh, oh, oh, mexe. Baby, já mexe com mim. Baby, já fala pra bom. Baby, já mexe com mim. Mexe, mexe, mexe pra mim. Right, they tell what really man feel. Mango tell his friends what really man feel. Cause you got me smoking and you till I get myself killed. Yo, the original representative style for real. E agora então vamos ficar com uns pequenos anúncios onde nos pode encontrar e se pode inteirar das nossas novidades por cá. Já sabe, neste momento está a ouvir o programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante uma hora a tentar levar até si o melhor da música africana. Então espero que seja um programa da sua inteira compatibilidade e espero que você goste. E esteja aqui a fazer-me companhia todos os dias de segunda a sexta na Rádio Onda Nacional entre as 16 e as 17 horas. Na Rádio Antena Web, na parceria que fez com esta magnífica rádio, é aos sábados pelas 20 horas um programa semanal. Por isso, também pode passar por lá e verificar a programação da Rádio Antena Web. Se caso quiser me escrever, poderá fazê-lo para leandro.ondanacional@gmail.com, porque será um prazer receber um e-mail provindo da sua parte. a dizer o que faz enquanto nos escuta, dizer o que gosta da nossa rádio ou até mesmo o que menos gosta. E se gosta mesmo, por que não ser nosso amigo no Facebook? Porque é isso que nós vamos ouvir. E depois o endereço do blog para que nos possa consultar diariamente ou quando tiver disponibilidade e ver o que nós fazemos por aqui. Então, depois prosseguimos com muito mais música. E agora sim, porque o Facebook não queria entrar. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Rádio Onda Nacional, na internet, à distância de um clique. Se lembra tempo médio, tempo antigo. Meninos da brincar na lama, da colina luce. Toque hoje algo chuva taquei. Tá fazer lembra tempo médio, tempo antigo. Meninos da brincar na lama. Corre na luce. Oh yeah, yeah. Ai, Vittorio Lopi. A se ne manco con bali in bali. Dos manco, dos disgraçado. Dos diabo. Dois vão morrer, cá tá brincando com ele. Oh, yeah, yeah. Angelina Gomes, rival pó de cama, pedreiro no mundo, paixão. Sabura de nós no mês. Saudade minha putelo. Saudade grande de Adam Pambay. Mocinhos de goce e cacoche. Sabura de nós no mês. Saudade minha putelo. Saudade grande de Adam Pambay. Oh yeah, yeah. Ai, Vittorio Lopi. Aceni manco com bali bali. Dos manco, dos desgraçado. Dos diabo. Dos vão morrer, cata brincar o quê? Oh, yeah, yeah. po' di calma e vedo un mondo. Pazienza.

Então, foi um prazer estar aqui e levar até si mais um programa África Rítmica, numa parceria que, onde o programa toca na Onda Nacional e na Rádio Antena Web. A Rádio Antena Web localiza-se no seguinte site: www.radioantenaweb.info. Às 20 horas de sábado é o programa África Rítmica. Na Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.listens2myradio.com é de segunda a sexta entre as 16 e as 17 horas. Por isso, já sabe, num destes horários poderá me encontrar aqui deste lado a levar até si uma hora repleta de bom ritmo provindo de África. Foi então um prazer estar aqui e saber que você esteve aí com grande satisfação, alegria e que gosta de sempre de uns bons ritmos alegres e bem dispostos para que possa extravasar e levantar o seu astral. Então, fique bem, fique na companhia desta rádio, porque eu voltarei em breve, quanto possível. Então, já sabe, seja feliz e, acima de tudo, faça alguém feliz. É este o meu lema e é o lema que eu pretendo que você o adote também. Então, vamos terminar mais um África Rítmica. Angi kwa takumushima gamu.